Passaria do 2230, tem condições de manter 250 nós até Duna? 250 negativo, senhorita, mais 235 sim. Mantenha. Reduz agora, senhorita? Negativo. Objeto 6721, no número 3 na aproximação, reduza a velocidade para 220 nós. 220 então agora, 6721. Passaria do 2230, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 3 mil pés no 0 no 2, passaria do 2230. Web 5728, autorizado a linha de decolar, pista 1 no 0, vento 120 graus, 1 no 1 no norte. Livre a linha de decolar, 5728. Tan 3191 no Chame Centro Recife, 13325, alterno 1251. 3325, 251, Recife 3491. Gol no 777, chame Recife 13325, alterno 12251. 3325251, bom, 777. No 7, chame controle, frequência 1935. 1935, 5728, obrigado também. Então 3216, complete aproximação, chame a torre 1186. Meia, 3216. Controle, objeto 5728. Objeto 5728, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350, 5728. Pode voar PUCA, dá presente? Autorizado. 5728, obrigado. 3216, continue essa aproximação, cheque trem de pouso. Baixada travada. Tan 3216, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 1 no norte. Livre pouso na 10, Tan 3216. Para estabilizar. O FJ 6721, desce para 3 mil pés, ajuste 10 no 2, reduz a velocidade para 2009. Gente, 3 mil pés, 10, 12, reduzindo mais o Web 6721. boa tarde, o SMR 741. 741 Guarulhos, autorizado, 340, Petrolo 21, Trive, Poços de Caldas. O controle em 199-1935, decolando a 10, primeira curva direita, árvore, transição elevo. Transpondo 5447. Precisamos localizador da 10, passarela do 2230. 2230, complete aproximação, chame a torre 118-6. 1186, passarela 2230, boa passa. Torre Salvador, muito boa tarde, passarela 2230, localizador da 10. Passarela 2230, continua sua aproximação, cheque trem de pouso. Cortar a baixa travada. Prova Salvador, Tan 32 no meio. Alfa Juliette 1-1. Alfa Juliette 11, Tan 32 no meio. Baixou e travou, vai passar o externo, passarela 2230. Passarela 2230, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, fundo 0 nós. Autorizado pouso no zero, passarela 2230. Passarela 2230, informa que tem pássaros aproximadamente meia milha após o externo. Confirme para a torre. Pássaros no final. Ciente. Prossiga, Mike, é 8 que é o gol. Gente, Mike, 8 que é o gol, prossiga em condições visuais, reporte para descida. Isso é 1-0, 1-2. Boa tarde, Globo 754. Globo no 754. Ação de identificação, 10050, voo intacto. Webjet 5728, Chame Centro Recife, 12545, alterno 12685. Webjet 5728, copia o controle. Prossiga o controle. Chame Recife, 12545, alterno 12685. 2535, boa. Eu 2230 do solo 25, me pede pela direita, chama solo, frequência 12219. Librando 219, Solo, passaria do 2230, boa tarde, microfone. Passaria do 2230, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, 2230. Salvador Buenos, Web 6721 no final, baixo travado da 10. Webjet 6721, autorizado pouso pistão 0, vento 100 graus, 10 nós, QNH 1012, atente para pássaros na final da 10. Ok, livre pouso na 10, 10 12, só pode repetir o vento que eu não copiei? 10 graus, 10 nós. Gente, obrigado. E a 721 no solo 21, livre pitch pela direita, chame solo, frequência 12219. Livre 1219, o Evelyn, 721. Olá, Salvador, boa tarde, 4463, informação óptica, solicitão 60 para Ilhéus. Azul 4463, autorizado Ilhéus, no 160, Whisky 1, vai cancelar e eu passo o segue visual. O decola 1-0, primeira curva direita na Dayal Leda, controle 119, decimal 35, transponder 5445. 4463, autorizado 160, Delta 21, saída da Eoleda, 1935, controle 5443. 5443, responde. Caso 4463, chama para o X-Lex, Salvador, é 7721, boa tarde. 7721, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette pro 4721. Bruno 754, desce para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000, 12012, reporte estabilizado pelo 754. Prossiga. Chega. Gente, informe e transponder acionado. Gente, informe radial e distância do VR Salvador. Juliette, Cairo autorizado no meu pé, decolada 17, primeira curva direita no axé. Controle 119, decimal 35, aciona 0160. Fecha a bota, bate 4, será mental que sentou em 1-1-8-6-2. Gente, informo que não recebo o senhor no radar. Siga aí, indivíduo de leste. Direcionar, confirme que estás a bordo. Gente, passa para o táxi. Forma para o ideal. Charlie Alfa Tango, voe na proa do farol da barra. 941, da Sampa, Gol 941, nossa identificação autorizada chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Chegada a Mari, 050, Gol 941. Bom 754, complexo na ILS, torre 18, decimal 6. 26, obrigado. Vitor e Juliette, autorizado o táxi. Reporte para ingresso na 17. Salvador, boa tarde. Voo no 754, uma milha de cima do Baixado da Mata. Voo no 754, continue sua aproximação. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 12 nós. Beleza, pouso no 754. Autorizado, Charlie Apotango. Autorizado, chama táxi. Tanto 344, sua identificação autorizada chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Número 2 é o número 1 para iniciar no setor, manter a posição, aguarda. O 741 não tem condições de coordenar com a equipe de solo e fazer simultâneo com a aeronave no 01, puxando com a cauda pátio 3? Azul 4463, escuta. Prossiga. A informação, o tráfego da web no portão 02 vai fazer em coordenação com a equipe de solo simultâneo, vai puxar com a cauda pátio 3. Vai coordenar com o pessoal. Está autorizado, chama táxi. Frequência, Charlie Afotado. O Vitor, Índia Juliette, autorizado, além de decolar, pista 17, vento 110 graus, 109, atende para estrelas de turbulência. 4, Salas 40, ligue pista pela direita, chame solo, 121, decimal 9. 121, obrigado. Sente. Boa tarde, gol 1754, livrou. 1754, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, tá bom. Com uma aposentada, 2 mil pés, autorizado sinal ILS, aposta estabilizada. 2 mil pés, aposta ILS, sinal estabilizado, gol 1944. 941, time controle, frequência 11935. 1935, Vitor de Juliette. Controle de Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette, decolou, não se escuta. Papatango, Vitor Índia Juliette, mantém as condições visuais, mil pés, corredor a 7. Condições visuais, mil pés, corredor a 7, Vitor Índia Juliette. Azul 4076, na identificação autorizada chegada a mar, desça para o nível de voo 060. Ação de identificação, autorizada a chegada a mar e descida para 060, azul 4076. 3144, descida para 050. Negativo, o senhor pode agora terminar de puxar, pode finalizar o puxo. O azul está pronto para o táxi, autonomia 3. Alterna Salvador.